Rádio USP apresenta... Tempo de Concerto. Hoje você vai ouvir... Música de Câmara. Produção e apresentação, Ricardo Balesteiro. Boa noite, o programa de hoje começa com mais uma obra russa, mais um trio de um compositor russo, nesse caso Shostakovich. E assim como o trio de Tchaikovsky que ouvimos no programa passado, este também foi dedicado à morte de um grande amigo do compositor. Neste caso, Ivan Solerstinsky, que havia morrido de forma repentina. Este trio de Shostakovich, ele, do lado de fora, digamos assim, ele parece bastante tradicional porque tem quatro movimentos, mas internamente cada movimento foge bastante dos aspectos formais clássicos, né? Então temos primeiramente um movimento inicial que causa bastante impacto pelos harmônicos do cello e apresenta realmente bastante uma grande instabilidade do ponto de vista temático, mas ele realmente marca pelo impacto timbrístico. Depois nós temos um segundo movimento, scherzo, que é um movimento bastante compacto, bastante incisivo, e depois temos um terceiro movimento, que no papel parece que não há muita coisa, parece bastante vazio, mas ele contém, ouvindo auditivamente, um grande significado emocional, naturalmente ligado à morte do amigo do compositor. E depois temos alguns momentos no terceiro movimento que indicam o ambiente de guerra no qual o compositor se encontrava. Depois um quarto movimento, depois de várias alusões a melodias judaicas, nós temos um retorno às ideias iniciais do primeiro movimento. Vamos ouvir este trio de Shostakovich, o trio em Mi menor, opus 67, o trio número 2, para piano, violino e violoncelo, com os seguintes movimentos: Andante moderato poco più mosso, segundo Allegro con brio, terceiro Largo, quarto Allegretto adagio. Vamos ouvir esta obra na interpretação de Marta Argerich, piano, Gidon Kremer, violino, Misha Maisky, violoncelo. Thank you. Temos agora uma obra importantíssima, uma obra de juventude, mas muito importante, de Arnold Schönberg. Trata-se de Noite Transfigurada, Verklärte Nacht. Essa obra foi estreada em 1902 e o compositor tinha apenas 25 anos. E ela recebeu a influência de dois mestres muito distintos, Wagner, Richard Wagner e Johannes Brahms. Do ponto de vista da técnica de desenvolvimento temática, né, por variação, nós podemos ver a influência de Brahms. E do ponto de vista do uso dos leitmotivs, o uso dos motivos que reaparecem aqui com significado, nós deduzimos a influência de Wagner. Esta obra é baseada num poema de Richard Demel, que fala do encontro de um homem e uma mulher num bosque numa noite fria, e ela conta que está grávida de um outro homem e que buscou, que aceitou isso de um estranho, porque ela estava, enfim, querendo a maternidade. Ela havia perdido a confiança e a esperança, e então se entregou a um outro homem. Mas acontece que o homem demonstra uma grande compaixão, uma grande compreensão, e isso faz com que ela acredite de volta no amor deste homem. Então, naturalmente, falamos aqui da transfiguração do amor. Temos essa obra importantíssima, Verklärte Nacht, Opus 4, de Arnold Schönberg, com os seguintes movimentos: sehr langsam, breiter, schwer betont, sehr breit und langsam e sehr ruhig, com Yo-Yo Ma, violoncelo, Walter Trempler, viola e o quarteto Juilliard. Thank you. Encerramos então o nosso programa, o segundo dessa série dedicada aos grandes intérpretes em obras que executam aqui nesta série, obras de música de câmara. Obrigado e até o próximo programa. Você ouviu Música de Câmara. Produção e apresentação, Ricardo Balesteiro.